Legal. Faz 3 mil autorizado por quilo papavito, mantendo a velocidade até Duna. 3 mil autorizado por quilo papavito na sua de Duna, correto? Confere. Estacionamento, chama pronto para o táxi. Chama táxi, 63 ou no 4. Três, pela direita, reporte ingressando na do vento. Bem, reportar ingressando. Noite, ali mantenho no zero. Ali mantenho disco no zero, azul 4 ano noite. É o pioneiro 1-2, tá no pátio militar. 3-2-1, chame Recife, 125, 1288, alternado no 260. 288, 260, o chame 6321. Tá no pátio de autoridade, é o plano de instrumento para Recife 270. Sente o pioneiro 1-2, está livre de acionamento, aguardando cópia no pátio de autoridade. Sente. Salvador, boa tarde, é o 35491, no livro, tá na sua escuta. Azul 418, a linha decola da 1-0, vento 150 graus com 8 nós. Iniciando a decolagem, pista 1-0, azul 418. O Oxenê 63 no 4. Obrigado. Salvador, gol 925, externo, baixo do chefão. 3733, confirme visual com aeronave na final, próxima externa. Afirmativo, senhor, já com aeronave na final. Se tiver alongada do vento e ingressar na final como número 2 após o banho da gol na final. Afirmativo, alonga do vento, ingresso com o número 2 após o banho. Mano 925, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 8. Autorizado, pouso, 1-0, 28, 1-0. Azul 4-1-8, decolado aos 2-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 2-0-8, azul 4-1-8, grato, boa tarde. Correto, 5-0-0-7, chama pronto, pushback, acionamento, web 5-7-2-9. 5007 chamará o 5729 nessa parada. Solo Salvador, boa tarde. Agora 399 para São Paulo. Gente, gol no 399 São Paulo Congonhas no 36 aguardando. Obrigado. Após 2000, autorizado Dial. Sente, 2000, autorizado Dial, tá presente, azul 418. Quilo Papa Vitor, 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Sente, Quilo Papa Vitor, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado em LS, Salvador. Poderia confirmar o ajuste, senhora, por Quilo Papa Vitor? Afirmativo, 1018, ajuste. Sente, 1018, Quilo Papa Vitor. Primeiro 2231 no cópia. Pronto, cópia 2231. Autorizado barreiras do nível 340, via rota conforme o plano de voo. Decolagem da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo. Após Momo, voa direto Zambi e prossegue conforme a rota apresentada no plano. A frequência do controle 120, décima 8, aciona 5022. Passaria do 2231. Autorizado 340 para barreiras, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Momo. Como Zambi, após conforme plano de voo, 5022 e 1208, 4322, 3 anos. correto, 1208, 5022, chama pronto na remota, 2231. Chama na 2231. Para a direita, 219, voo 925. Taxa Chané 63114, 128, 3 horas, Recife. Poderia confirmar os dados, o 6314? 128 a bordo, 3 horas, Recife. Autorizado em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 1098. Tem um bom voo, 6314. Em frente, segunda partida da 10186, com 28, 6314. Mantenha pro de coral, Chané 6327. 6327. Táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi 6 Juliette. Via Alfa, reportarei. Controle de Salvador, uma boa tarde, TAM 3560, Mari. TAM 3560, sendo identificação, autorizado chegada Mari. Desça para 050 da presente, Rui Itapi, confirma apenas a velocidade. Mantendo no momento 2909, desce 050, identificou, voa direto Itapi, TAM 3560. Gente, para sequenciamento, mantenha a velocidade, TAM 3560, voando Itapi. Papo, sequenciamento, mantém velocidade, 3560. Salvador, boa tarde, Felipe 5488, centro da informação, alto. Boa tarde, Trip 5488, acione identificação, autorizado, chegada, manda, esse até o 080. Até o 080 na mão. Pilo Papa Vito, estabilizado? Positivo, estabilizado, 2010. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, aqui no papamento. Pioneiro 1-2. A gente vai levar mais aí, 5 minutinhos aqui pra acionar, tá acompanhando. Seguinte. Sente a linha decola de imediato? Afirmo. Pé 314, a linha decola da 1-0, vento 1-60 graus com meia dúzia de nós. A linha aí decola 6314. Foi o Kilo Papavito, final ILS X2 Salvador. Sente o Kilo Papavito, vento 1-60 graus com 7 nós, altímetro 1-08, aguarde pista livre. Paciente, aguardando pista livre, Kilo Papavito. Mantém a posição, bravo Kilo Whisky. Kilo Papavito, confirme a última transmissão. Kilo Papavito, ciente, aguardando pista livre. Na presente solicita um toque arremetida e mudando regras para visual, pouso na 1-7. Kilo Papavito, não é possível seguir para 1-7, temos tráfego no setor norte, aguarde. Por enquanto, continue na aproximação 1-0. Ciente, o Kilo Papavito solicita, senhor, na presente, toque arremetida na 1-0, depois circula visual para pouso na 1-7. Ciente, Kilo Papavito, aguarde autorização para toque arremetida. Afirmativo, aguardando pelo Papavito. Conselho 2733, passou através da torre, para a tela do vento. 2733, visual com aeronave nacional 1-0. Afirmativo, está visual. Gente, ingressa na final, na retaguarda, segue com o número 2 para 1-0. 2733, com o número 2 para a final do 1-0. Confirmar a matrícula, transmissão muito baixa. Alta 3217, puxa, acionamento 1-10. Gente, TAM 3217, portão 1-0, autorizado, chama táxi. Afirmativo. Passou o externo baixado e travado, visual com 1-0. Sou Papa Vitor, livre, toque arremetida da 1-0, vento 1-4-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0, 1-8. Ciente, livre pouso na 1-0, quilo Papa Vitor. P314, decolado aos 3-1, no controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. O controle Salvador 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-1-3. 360 São Paulo, decola no zero, curva direita na Dael Leda, Bridge. Bridge, Upper Zulu no meia, BHZ, direto Trive, direto Kubla. 1208 é o controle, aciona 50 no 3, gol no 399. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, gol no 399. Maravilha. Série 2733, confirmando, após o toque remetido, vai realizar procedimento IFR. Afirmativo, dois procedimentos IFR. Meu Mike é com Oscar, prossiga. Agora sim, senhor. Para acionamento com a notificação. A intenção foi afastar pelo corredor Axé até a altura do farol. Vai até o farol da Barra e retorna? Afirma, senhor. Sim, só um minutinho para cópia. O Mike é com Oscar. Passaria 2231 para puxa acionamento, remota 14. É o número 2 no setor, tem um Airbus da TAM já realizando lá a retaguarda, aguardando o passarelo 2231. Caso em foco mesmo, 2231. Trip 5488, reduza para 220 mais. Para 220 mais, 542. P33, o toque remetido no 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós, altímetro no 0-8. P33, o toque remetido. Tio Papa Vitor, tocou e arremeteu aos 33, curva esquerda, reporte na do vento da 1-0. Gente, aquilo Papa Vitor, curvando à esquerda, reportará na do vento da 1-0. Solicita pouso na 1-7. Gente, seguirá para 1-7. Pula do VOR ou você vai prosseguir para o litoral norte? Comprou do VOR, exatamente. Intenção é executar direto um tráfego e pouso final. A gente confirma a velocidade do Olympus? No momento está com 2,65 de indicada. Sente. Responda 0127, Mike é gosto. Autorizado no 7, curva direita, 510 até o farol. Controle 120.80, transponder 0127, foram mais aqui. Cotejamento correto, qual que é o B? Qual que é o B? 05 para B. Corrente 05 a bordo, acionamento, táxi de decolagem agora com a torre 118, decimal 6, o ajuste no 08, bom voo, Mike é Costa. Livre acionamento, Mike é Costa. Parou, táxi, tá 3217, temos 1-5-2-3-10, Campinas. Confirme só o POB? 1-5-2. Autorizado, táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1-1-8, decimal meio, ajuste 1-0-8, tem um bom voo, 3217. Via Pátio Índia, ponto de espera 2-8-6, com 1018, buenas, até a próxima. Passarelo 2231, após a liberação pelo Airbus da TAM, inicia na remota e chama táxi. Após o Airbus, chama táxi, inicia o Pushback 223. O Olympus 03 apenas confirmando, vai para a proa do farol de Itapuã. Olimpo 03 ou com funcionário 2733? Olimpo 03, proa do farol de Itapuã. Tente, por enquanto ainda estou mantendo a prova do VOR, até pegar visual com o litoral e a gente prossegue para o farol. Tente, desça para 1 no 1.500 pés, o Olimpo 03. No 1.500 Olimpos. Com 9 nas, altímetro no 0 no 8. Tente, livre pouso no 7, aquele papavito. Como que a gente vai pela Afirma. 35241, autorizado Salvador Montes Claros, nível 200, segue a rota do plano, decolada 1 no 0 com curva à direita, saída Arbó, Elefa. O controle de Salvador opera em 1 no 20, decimal 8, aciona 5024, cotejo. Quente, está autorizado Montes Claros, nível 200, vai decolar da pista 1 no 0 e após decolagem a curva será à direita. A saída é a Arba e após Elefa. O controle em 1208 e o transponder é o 5024, o trip 5241. Correto, o trip quando pronto, chão impulso de estacionamento no passo 3. Trabalha aí quando pronto, 5241. Dólar Salvador, gol no 399, impulso de estacionamento, posição 8. No 399, no 08, aguarde. Aguarda. É 6314, chame Recife, 1254, 5, alternado no 2085. 2545, 2085, 6314. Força aérea 2733, curva agora esquerda pro A320. Esquerda 320, 2733. Boa tarde, Lufa 3217, próximo ao ponto de Serra, estamos 0 pronto. Confirme a última chamada? É o Lufa 3217, pronto no ponto de Serra. 3217, a linha decola da 1-0, vento no 40 graus com 9 nós. A linha decola da 1-0, 3217, no 0-8. Tio Papavito, solo aos 38, informa o pátio. Justiça 18, Mike Eco Delta. Brando. Bravo que Luiz, pode informar a intenção de número de toques arremetidos? Quanto puder fazer, ciente, grato. Feito no POB, alterna Brasília, 3,50, dá pronto pro táxi. Ciente, confirmando 3,1 na borda? 3,8. Ciente, 3,8 a bordo, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, torre 18,6, com 1018 no ajuste, tem um bom voo, passarei do 2,2,3,1. Ciente, ponto de espera 18,6, 2,2,3,1. Foro 399, após a passagem do Embraer da passarela retaguarda, livre posicionamento, chame táxi. Após a passarela retaguarda, chama táxi, foro 399. Olimpo 03? Prossiga. Zero pro outro farol da barra inicialmente? Pro outro farol da barra, gente. Sete decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Força aérea 2733, curva à esquerda pro A. Foi na proa de Pelô? 2733, pronto, pelou. Autonomia de 3 horas e meia. Pioneiro 1-2, copiado, está autorizado o táxi até o ponto de espera do passo de autoridades. Chame para ingresso ou cruzamento da 1-0-2-2, pioneiro. Pedido táxi até o ponto de espera do pai da autoridade e vai chamar para o ingresso ou cruzamento. 60, saída da El. Minuto 360 no perfil da Léo. Quando possível, se autorizar direto, agradeço. Trip 5488, reduza para aproximação, vai seguir tráfego da TAM agora 5 milhas à sua frente com 130 de indicada. 7. 3217, autorizado Leda. Direto Leda, 3217. Ia no 8, e após a mesma, iremos autorizá-lo no 9, ok? Tá, ok, então estamos aguardando. Solo 7-29-7, portão 62, puxa o back-up. 5729 no 06 também irá aguardar. Após o voo aí da Gol passar a retaguarda, iremos autorizá-lo. Após o voo, então, aguardando a sua autorização. 5729 no 0, por enquanto, reporte siga para Itapuã e reporte Itapuã. 925 para Brasília, 360 está autorizado via Zulu 107. Decola 10 com curva à direita, saída Arbor Elefa. O controle opera 1208, aciona 5030, coteja. 360 Brasília para Zulu 107, decola 10 curva à direita, Arbor Elefa. 5030 no transponder 1208, o controle do Gol 192. 925, cotejamento correto, quando pronto, chame para o subback escalamento, confirma a posição. Chamarei posição 1, 1925. Para táxi Gol 1399, 117 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, Terna Galeão. Não copiei Gol 1399, só copiei Galeão. 117 a bordo para o táxi Gol 1399, 3 horas e 40, autonomia. Autorizado o táxi via pátio Índia e Alfa até o ponto de espera. Quando chama a torre na frequência 1186, o ajuste no 018, bom voo. Pátio Índia Alfa quando pronto, 186, agora 399, bom dia. Pioneiro 1-2, mantenha o ponto de espera do pátio de autoridades e some a torre em 1186. Pioneiro 1-2, vai chamar a torre agora, 786. Gol no 077, assim que o banho da companhia liberar, os outros já está livre no 09, chame táxi. Paciente, início do posto, então gol no 077, chame táxi. Webjet 5729, coordenação com a equipe de solo após a passagem do banho da Gol, livre por estacionamento, chame táxi. Após esse primeiro gol agora, tchau. Tarde, pioneiro 1-2, aguarde, mantenha a posição, número 2 para decolagem da 1-0. Afirmativo, é isso mesmo. Após isso, está autorizado, 579, portão 06. 0 pela esquerda, reporte ingressando sinal 1-7. 3560, muito boa tarde, táxi lento, o senhor prossegue via Alfa, irá aguardar antes da Juliette. Alfa, aguardando, está ajudando, 3, 5, 6, 1. De novo, 3, 0 pela esquerda, reporte a ingressão no final, no 7. Força aérea 2733, vou indo para o A2, curva esquerda para o A220, limite é localizado, aguardando o vetor final para interceptar. Esquerda, 220, limitado para o localizador. Nacional, alinho 03. Gente, continua a aproximação, é o número 2 para pouso na 1-0. Gente, aguarda, pista livre então, alinho 03. Afirmativo, reporte a ingressão na final. Confirme a velocidade. Está mantendo agora 158, indicado. Gente, mantenha reto estabilizado. Reto estabilizado no localizador. Azul 4206, reduza para 2009. 2009, reduzindo para 20621. Tá solo 1-2, 1 decimal 9. É, nível direito, estamos solo. Solo Gol 1077 para o táxi com 3 horas e 25 de autonomia, 165 a bordo, alterna Campinas. 1077 copiado, prossegue o táxi até o 8. Estamos aguardando apenas a liberação do Webjet, se eu seguindo então a retaguarda do mesmo via pátio principal Índia e Alfa até o ponto de espera quando chama a torre em 1186. Tá sim, estamos seguindo a retaguarda do Webjet no pushback, após pátio de Alfa e 18,6 do ponto espera, 1077. Salve, 352, 482, se livrou. Sim, o Mike Eco Delta vai alongar esse, a princípio seguir como número 2 para 17, ok? Alonga para o setor norte. Quatro dois zero meia sobre o vetor para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Presente pro limite ao lock, 4206 do azul, ainda restrito 50, senhora. Desça para 3000 e redução para 1970 mais. 1970 nós, 3000 pés, um ajuste por gentileza. 2018. 1098, 3000 pés, obrigado, 4206 do azul. Salvador, boa tarde, gol 1975, informação alfa. Boa tarde, gol 1755, acena identificação, chegada bom, se desça até o 050. Até o 050, 1755, a velocidade liberada? 2509 mais. 259. Força aérea 2733, estabilizado o localizador. Ciente, força aérea 2733, complete final, torre 1186. Quem chama na torre 186? Espera, dá 1-0. Ciente, 1-2-3. 3560, após a passagem do Boeing da Gol, prossegue via Juliette para 1-0. Ok, após o lado da Gol, Juliette 1-0, 3560. Obrigado. Danger, qual que é o 3160? Confirme? Tá, brincadeira. Delta Pro da rotatória, reporte rotatória. Delta Pro da rotatória, reporte rotatória. Luiz, que o livre toque é remetido não no 7, ventou no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. 152119, é o solo para conquista 200, copia? Copia. Autorizado, conquista 200, conforme a rota do plano, decolou da pista 10 com curva à direita, saída Arbóe Lefa, após direto conquista. O controle de Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5034, cotejo. Guardando para seguir para 17. Leva após conquista, controle 208, transpondo 0634, 289. 1399, mantenha o ponto de espera. Ah, bater. 2733, intenção, pouso final. É negativo, 2733, toque novo, procedimento INS. Decente, está livre, toque arremetido, vento 1,50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. 2733, toque arremetido. Prova que o Luiz que tocou arremeteu 50, segue para farol de Itapuã, reporte farol de Itapuã. Vai ingressar na Delta e aguarda o julgamento. Afirmativo, o senhor prossegue então via Alfa e Delta, na Delta aguarda o cruzamento, Olimpo 03. Na Delta aguarda, Olimpo 03. Gente, 0122, prossegue para pouso em Salvador. Delta segue na final dando 7, aguarde autorização para pouso. Contando em Paripe, o hotel de Serra Charlie. Vou 4206, fui LS. Complete final, torre 103.